que ser ateu é uma aspiração realista, uma aspiração corajosa e esplêndida. É possível ser um ateu feliz, equilibrado, ético e intelectualmente realizado. Essa é a primeira das minhas mensagens de conscientização. Também quero conscientizar de três outras formas, que explico a seguir. Em janeiro de 2006, apresentei um documentário de duas partes na televisão britânica Channel 4 chamado Root of All Evil, Raiz de Todo Mal. Desde o começo não gostei do título. A religião não é a raiz de todo o mal, pois não há nada que possa ser a raiz de tudo, seja lá o que tudo for. Mas adorei o anúncio que o Channel 4 publicou nos jornais nacionais. Era uma foto da silhueta dos prédios de Manhattan com a legenda, imagine um mundo sem religião. Qual era a ligação? A presença gritante das torres gêmeas do World Trade Center. Imagine, junto com John Lennon, um mundo sem religião. Imagine um mundo sem ataques suicidas, sem o 11/9, sem o 77 londrino, sem as cruzadas, sem caças bruxas, sem a conspiração da pólvora, sem a partição da Índia, sem as guerras entre israelenses e palestinos, sem massacres sérvios croatas muçulmanos, sem a perseguição de judeus como assassinos de Cristo, sem os problemas da Irlanda do Norte. Sem assassinatos em nome da honra, sem evangélicos televisivos de terno brilhante e cabelo bufante tirando dinheiro dos ingênuos Deus quer que você doe até doer. Imagine o mundo sem o Talibã para explodir estátuas antigas, sem decapitações públicas de blasfemos, sem o açoite da pele feminina pelo crime de ter se mostrado em 1 centímetro. Aliás, meu colega Desmond Morris me informa que a magnífica canção de John Lennon às vezes é executada nos Estados Unidos com a frase "And no religion to expurgada". Uma versão chegou à fronte de trocá-la por "And one religion to". Talvez você ache que o agnosticismo é uma posição razoável, mas que o ateísmo é tão dogmático quanto a crença religiosa. Nesse caso, espero que o capítulo 2 o faça mudar de ideia, convencendo de que a hipótese de que Deus existe é uma hipótese científica sobre o universo, que deve ser analisada com o mesmo ceticismo que qualquer outra. Talvez tenham lhe ensinado que filósofos e teólogos já apresentaram bons motivos para acreditar em Deus. Se você pensa assim, pode ser que goste do capítulo 3, sobre os argumentos para a existência de Deus. Os argumentos se revelam de uma fragilidade espetacular. Talvez você ache que é óbvio que Deus tem de existir, porque, do contrário, como o mundo teria sido criado? Corno poderia ver a vida, em sua diversidade tão rica, com todas as espécies parecendo ter sido misteriosamente projetadas? Se suas ideias tendem para esse lado, espero que obtenha esclarecimentos com o capítulo 4, sobre por que quase com certeza Deus não existe. Longe de indicar um projetista, a ilusão de que o mundo vivo foi projetado é explicada de modo bem mais econômico e com elegância devastadora pela seleção natural darwiniana. E, embora a seleção natural por si só se limite a explicar o mundo das coisas vivas, ela nos conscientiza para a probabilidade de que haja guindastes explicativos comparáveis que possam nos ajudar a entender o próprio cosmos. O poder de guindastes como a seleção natural é a segunda das minhas quatro conscientizações. Talvez você ache que tem de existir um deus, ou deuses, porque antropólogos e historiadores registram que os crentes dominam todas as culturas da humanidade. Se para você esse argumento é convincente, por favor consulte o capítulo 5, sobre as raízes da religião, que explica por que a fé é tão onipresente. Ou talvez você ache que a fé religiosa é necessária para que tenhamos valores morais justificáveis. Não precisamos de Deus para ser bons. Por favor, leia os capítulos 6 e 7 para ver por que isso não é verdade. Você ainda tem um fraco pela religião e acha que ela é uma coisa boa para o mundo, mesmo que pessoalmente já tenha perdido a fé? O capítulo 8 convidará a pensar sobre as formas pelas quais a religião não é algo tão bom assim para o mundo. Se você se sente aprisionado na religião em que foi criado, valeria a pena se perguntar como isso aconteceu. A resposta normalmente é alguma forma de doutrinação infantil. Se você é religioso, a imensa probabilidade é de que tenha a mesma religião de seus pais. Caso tenha nascido no Arkansas e ache que o cristianismo é a verdade e o Islã é a mentira, sabendo muito bem que acharia o contrário se tivesse nascido no Afeganistão, então você é vítima da doutrinação infantil. Mutatismo Tandi, se você nasceu no Afeganistão. A questão da religião e da infância é o tema do capítulo 9, que também inclui minha terceira conscientização. Assim como as feministas se arrepiam quando ouvem um ele em vez de ele ou ela, ou o homem em vez de a humanidade, quero que todo mundo estremeça quando ouvir uma expressão como criança católica ou criança muçulmana. Fale de uma criança de pais católicos, se quiser, mas, se ouvir alguém falando de uma criança católica, interrompa-o educadamente e lembre que as crianças são novas demais para ter uma posição nesse tipo de assunto, assim como são novas demais para ter uma posição sobre economia ou política. Exatamente porque meu objetivo é conscientizar, não peço desculpas por mencionar isso neste prefácio e também no capítulo 9. Nunca é demais repetir. Vou dizer de novo. Aquela não é uma criança muçulmana, mas uma criança de pais muçulmanos. Aquela criança é nova demais para saber se é muçulmana ou não. Não existe criança muçulmana. Não existe criança cristã. Os capítulos L e 10 abrem e fecham o livro explicando, de formas diferentes, como uma compreensão adequada da magnificência do mundo real, mesmo sem jamais se transformar numa religião, é capaz de preencher o papel inspiracional historicamente inadequadamente usurpado pela religião. Minha quarta conscientização diz respeito ao orgulho ateu. Não há nada de que se desculpar por ser ateu. Pelo contrário, é uma coisa da qual se deve ter orgulho, encarando o horizonte de cabeça erguida, já que o ateísmo quase sempre indica uma independência de pensamento saudável e, mesmo, uma mente saudável. Existem muitos que sabem, no fundo do coração, que são ateus, mas não se atrevem a admitir isso para suas famílias e, em alguns casos, nem para si mesmos. Isso acontece, em parte, porque a própria palavra ateu frequentemente é usada como um rótulo terrível e assustador. O capítulo 9 cita a tragicômica história de quando os pais da comediante Julia Zwyaney descobriram, lendo o jornal, que ela tinha virado ateia. O fato de ela não acreditar em Deus eles até que aguentariam, mas ateia ateia. A voz da mãe elevou-se num grito. Neste ponto, preciso dizer uma coisa em especial aos leitores americanos, pois a religiosidade hoje nos Estados Unidos é verdadeiramente impressionante. A advogada Wendy Kaminer exagerou só um pouquinho quando observou que brincar com religião é tão perigoso quanto queimar uma bandeira na sede da Legião Americana. O status dos ateus na América de hoje é equivalente ao dos homossexuais 50 anos atrás. Agora, depois do movimento do orgulho gay, é possível, embora não muito fácil, para um homossexual ser eleito para um cargo público. Uma pesquisa da Gallup realizada em 1999 perguntou aos americanos se eles votariam em uma pessoa qualificada que fosse mulher. 95% votariam, católica 94% votariam, judia 92%, negra 92%, mormon 79%, homossexual 79% ou ateia 49%. É evidente que há um longo caminho a percorrer. Mas os ateus são muito mais numerosos, especialmente entre a elite culta, do que muita gente imagina. Já era assim no século XIX, quando John Stuart Mill pôde dizer: "O mundo ficaria surpreso se soubesse como é grande a proporção dos seus ornamentos mais brilhantes, dos mais destacados até na apreciação popular por sua sabedoria e virtude, que são completamente céticos no que diz respeito à religião." Isso pode ser ainda mais verdadeiro hoje em dia, e apresento evidências para tal no capítulo 3.0. O motivo de muitas pessoas não notarem os ateus é que muitos de nós relutam em sair do armário. Meu sonho é que este livro ajude as pessoas a fazê-lo. Exatamente como no caso do movimento gay, quanto mais gente sair do armário, mais fácil será para os outros fazer a mesma coisa. Pode ser que haja uma massa crítica para o início da reação em cadeia. Pesquisas americanas sugerem que o número de ateus e agnósticos supera de longe o de judeus religiosos, e até o da maioria dos outros grupos religiosos específicos. Diferentemente dos judeus, porém, que notoriamente são um dos lobbies políticos mais eficazes dos Estados Unidos, e diferentemente dos evangélicos, que exercem um poder político maior ainda, os ateus e agnósticos não são organizados e, portanto, praticamente não têm nenhuma influência. Na verdade, organizar ateus já foi comparado a arrebanhar gatos, porque eles tendem a pensar de forma independente a não se adaptar à autoridade. Mas um bom primeiro passo seria construir uma massa crítica daqueles dispostos a sair do armário, incentivando assim os outros a fazer o mesmo. Embora não formem um rebanho, gatos em número suficiente podem fazer bastante barulho e não ser ignorados. A palavra delírio do meu título inquietou alguns psiquiatras, que a consideram um termo técnico que não deve ser usado à toa. Três deles me escreveram para propor um termo técnico especial para alucinação religiosa, relírio. Dois talvez pegue. Mas por enquanto vou ficar com delírio, e preciso justificar seu uso. O Penguin English Dictionary define delusion delírio como crença ou impressão falsa. O surpreendente é que a citação ilustrativa dada pelo dicionário é de Philip E. Johnson. O darwinismo é a história da libertação da humanidade do delírio de que seu destino é controlado por um poder maior que ela mesma. Será possível que esse seja o mesmo Philip E. Johnson que lidera a ofensiva criacionista contra o darwinismo nos Estados Unidos atuais? É ele mesmo, e a citação, como seria de imaginar, foi tirada do contexto. Espero que o fato de eu ter afirmado isso seja notado, já que a mesma cortesia não me foi estendida em várias citações criacionistas de minhas obras, tiradas do contexto de forma deliberada e enganadora. Qualquer que seja o significado pretendido por Johnson, eu teria o maior prazer em endossar a frase da forma como ela está lá. O dicionário que vem com o Microsoft Word define delírio como uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam, especialmente como sintoma de um transtorno psiquiátrico. A primeira parte captura perfeitamente a fé religiosa. Quanto a ser ou não um sintoma de transtorno psiquiátrico, tendo a concordar com Robert M. Persig, autor de Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Se este livro funcionar do modo como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. Quanto otimismo e quanta presunção, é claro que fiéis radicais são imunes a qualquer argumentação, com a resistência erguida por anos de doutrinação infantil executada com técnicas que levaram séculos para amadurecer ou pela evolução ou por ardil. Entre os dispositivos imunológicos mais eficazes está a temerosa advertência contra o simples ato de abrir um livro como este, que certamente é obra de Satã. Mas acredito que há muita gente de mente aberta por aí, pessoas cuja doutrinação infantil não foi tão insidiosa, ou que por outros motivos não pegou, ou cuja inteligência natural seja forte o bastante para superá-la. Espíritos livres como esses devem precisar só de um pequeno incentivo para se libertar de vez do vício da religião. No mínimo, espero que ninguém que tenha lido este livro ainda possa dizer: eu não sabia que podia. Pela ajuda na elaboração deste livro, sou grato a muitos amigos e colegas. Não tenho como citar todos, mas entre eles estão meu agente literário Tony Brockman e meus editores, Saligami Nara para Transworld e Amondolan para o Tommy Flynn, que leram o livro com sensibilidade e compreensão e me deram uma mistura muito útil de críticas e conselhos. Sua fé entusiasmada e sincera no livro foi um grande incentivo para mim. Gillian Summerscales foi uma preparadora exemplar, tão construtiva em suas sugestões como meticulosa em suas correções. Outros que criticaram os vários esboços, e aos quais sou muito grato, são Jerry Coyne, J. Anderson Thompson, R. Elizabeth Cornwell, Ursula Goldenog, Lata Menon e especialmente Karen Owens, crítica extraordinária, cuja familiaridade com a costura e a descostura de cada rascunho do livro foi quase tão detalhada quanto a minha. O livro deve algo e vice-versa ao teledocumentário em duas partes Rotofalville, que apresentei na televisão britânica Channel 4 em janeiro de 2006. Sou grato a todos os que se envolveram na produção, incluindo Deborah Kidd, Russell Barnes, Tim Craig, Adam Prescott, Alan Clementes e Amis Mikura. Pela permissão de usar citações do documentário, agradeço a Yuki Media e ao Channel 4. Rotofalville teve índices excelentes de audiência na Grã-Bretanha, e também foi transmitido pela Australian Broadcasting Corporation. Ainda não se sabe se alguma emissora dos Estados Unidos vai ter a ousadia de exibi-lo. Este livro já vinha se desenvolvendo na minha cabeça fazia alguns anos. Durante esse tempo, foi inevitável que algumas das ideias fossem apresentadas em palestras, como nas minhas Tanner Lectures em Harvard, em artigos de jornais e revistas. Os leitores de minha coluna regular na Frinquiri, especialmente, podem achar certos trechos familiares. Sou grato a Tom Flynn, editor dessa revista admirável, pelo estímulo que me deu quando me entregou uma coluna regular. Depois de um intervalo temporário para a conclusão do livro, espero agora retomá-la, e sem dúvida vou usá-la para responder às repercussões do livro. Por vários motivos sou grato a Dan Dennett, Mark Elzer, Michael Stihart, Sam Harris, Helen Fisher, Margaret Dooney, Ibn Warraki, Hermione Lee, Julius Wieney, Dan Barker, Josephine Wells, Lambard e especialmente George Scales. Hoje em dia, um livro como este não estará completo enquanto não se tornar o núcleo de um site cheio de vida, um fórum para materiais correplementares, reações, discussões, perguntas e respostas. Quem sabe o que o futuro pode trazer? Espero que o endereço www.richarddawkins.net, da Fundação Richard Dawkins para a Razão e a Ciência, supra esse papel, e sou extremamente grato a Justimon Petard, pelo profissionalismo e pelo trabalho duro que ele empenha no site. Acima de tudo, agradeço a minha mulher, Lala Ward, que com paciência me orientou ao longo de todas as minhas hesitações e autoquestionamentos, não apenas com apoio moral e sugestões sagazes de aperfeiçoamento, mas também ao ler o livro inteiro em voz alta para mim, em dois estágios diferentes de seu desenvolvimento, para que eu pudesse captar diretamente como ele soaria para outro leitor que não eu mesmo. Recomendo a técnica a outros autores, mas devo advertir que para melhores resultados o leitor precisa ser um ator profissional, com a voz e o ouvido sensivelmente sintonizados com a música da linguagem. Atualmente, o DVD do documentário está disponível para compra em www.richarddawkinsnetstory.com. Um descrente profundamente religioso. Não tento imaginar um Deus pessoal, basta admirar assombrado a estrutura do mundo, pelo menos na proporção em que ela se permite apreciar por nossos sentidos inadequados. Albert Einstein. Respeito merecido. O menino descansava de bruços na grama, o queixo apoiado nas mãos. De repente, sentiu-se invadido por uma percepção exacerbada das raízes e dos caules entrelaçados, uma floresta em microcosmo, um mundo transfigurado de formigas e besouros e até embora na época ele não soubesse dos detalhes de bactérias aos bilhões no solo, sustentando silenciosa e invisivelmente a economia do micromundo. De repente, a microfloresta de grama pareceu inflar e se unir ao universo, e a mente extasiada do garoto que a contemplava. Ele interpretou a experiência em termos religiosos e ela acabou levando-o ao sacerdócio. Foi ordenado padre anglicano e tornou-se capelão de minha escola, um professor de quem eu gostava. É graças a religiosos liberais e decentes como ele que ninguém jamais pôde dizer que tive a religião enfiada goela abaixo. Nossa diversão durante as aulas era desviá-lo das escrituras e conduzi-lo na direção das emocionantes histórias sobre o comando de caças e os poucos. Ele tinha servido na RAF durante a guerra e foi com uma sensação de familiaridade, e com algo da afeição que ainda nutro pela Igreja da Inglaterra, pelo menos em comparação com a concorrência, que mais tarde li o poema de Donny Benjamin, nosso padre é um velho piloto dos céus, severamente, agora, cortaram-lhe as asas, mas ainda o mastro no jardim da paroquial aponta para coisas mais elevadas. O padre is an old sky pilot, severely now teve clipped his wings, but still the flag está fiente rectrigar den point stoigertings. Em outro tempo e lugar, aquele menino podia ter estado sob as estrelas, fascinado pela Orion, pela Cassiopeia e pela Ursa Maior, com lágrimas nos olhos pela música inaudível da Via Láctea, intoxicado pelo perfume noturno dos jasmins e das solandras num jardim africano. Não é fácil responder por que motivo a mesma emoção levou meu capelão para uma direção e a mim para outra. A reação como que mística à natureza e ao universo é comum entre cientistas e racionalistas. Ela não tem nenhuma conexão com a fé sobrenatural. Em sua meninice, pelo menos, presumo que meu capelão não conhecesse como eu também não conhecia as linhas que encerram a origem das espécies, o famoso trecho da margem emaranhada, com pássaros cantando nos arbustos, com vários insetos revoando e com vermes rastejando pela terra úmida. Se ele as conhecesse, certamente teria se identificado com elas e, em vez de ao sacerdócio, teria sido levado na direção da visão de Darwin de que tudo foi criado por leis que atuam à nossa volta, assim, é da guerra da natureza, da fome e da morte, que deriva diretamente o mais exaltado objeto que somos capazes de conceber, a produção de animais superiores. A grandeza nessa visão da vida, com seus tantos poderes tendo sido originalmente insuflados em algumas poucas formas ou em apenas uma, de que, enquanto este planeta girava seguindo a lei imutável da gravidade, de um começo tão simples, infinitas formas, as mais belas e as mais maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo. Carl Sagan escreveu, em pálido ponto azul, Como é possível que praticamente nenhuma religião importante tenha olhado para a ciência e concluído, isso é melhor do que imaginávamos, o universo é muito maior do que disseram nossos profetas, mais grandioso, mais sutil, mais elegante? Em vez disso, dizem, não, não, não, meu Deus é um Deus pequenininho, e quero que ele continue assim. Uma religião, antiga ou nova, que ressaltasse a magnificência do universo como a ciência moderna o revelou poderia atrair reservas de reverência e respeito que continuam quase intocadas pelas crenças convencionais. Tradução direta do inglês. A versão consagrada em português é a de Eugênio Amado, Origem das Espécies, Itatiaia, 2002. N.T. Todos os livros de Sagan tocam no nervo exposto do assombro transcendente monopolizado pela religião nos últimos séculos. Meus livros têm a mesma aspiração. Em consequência disso, muitas vezes me vejo descrito como um homem profundamente religioso. Uma estudante americana me escreveu dizendo que tinha perguntado ao seu professor se ele tinha uma opinião sobre mim. É claro, ele respondeu. Ele tem certeza de que a ciência é incompatível com a religião, mas vive se extasiando com a natureza e com o universo. Para mim, isso é religião, mas será religião a palavra certa? Acho que não. O físico e prêmio Nobel e ateu Steven Weinberg defendeu a questão melhor que ninguém em Sonhos de uma Teoria Final. Algumas pessoas têm uma visão de Deus tão ampla e flexível que é inevitável que encontrem Deus onde quer que procurem por ele. Ouvimos que Deus é o Supremo ou que Deus é nossa melhor natureza ou que Deus é o Universo. É claro que, como qualquer outra palavra, a palavra Deus pode ter o significado que quisermos. Se alguém quiser dizer que Deus é energia, poderá encontrar Deus num pedaço de carvão. Weinberg está bem certo quando diz que, para que a palavra Deus não se torne completamente inútil, ela deve ser usada do modo como as pessoas normalmente a entendem, para denotar um criador sobrenatural adequado à nossa adoração. Infelizmente, a indistinção entre o que se pode chamar de religião einsteiniana e a religião sobrenatural causa muita confusão. Einstein às vezes invocava o nome de Deus e ele não é o único cientista ateu a fazer isso, dando espaço para mal-entendidos por parte de adeptos do sobrenaturalismo loucos para interpretá-lo mal e reclamar para o seu time pensador tão ilustre. O final dramático ou seria malicioso, de Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, pois então conheceremos a mente de Deus, é notoriamente mal interpretado. Ele levou as pessoas a acreditar, erroneamente, é claro, que Hawking é um homem religioso. A bióloga celular Ursula Golden Hoag, em The Sacre de Deptis of Nature, as profundezas sagradas da natureza, soa ainda mais religiosa que Hawking e Einstein. Ela adora igrejas, mesquitas e templos, e vários trechos de seu livro são um convite a ser tirados de contexto e usados como munição para a religião sobrenatural. Ela chega até a chamar a si mesma de naturalista religiosa. Mas uma leitura cuidadosa mostra que na verdade ela é uma ateia tão convicta quanto eu. Naturalista é uma palavra ambígua. Para mim, ela faz lembrar o herói da minha infância, o Dr. Dolittle, que, aliás, tinha bem mais do que só uma pitada do naturalista filósofo do H.M. S. Beagle, de Hugh Lofting. Nos séculos 18 e 19, naturalista significava o que ainda significa para a maioria de nós hoje em dia, um estudioso do mundo da natureza. Nesse sentido, os naturalistas, a começar por Gilbert White, muitas vezes eram sacerdotes. O próprio Darwin estava destinado à igreja quando jovem, na esperança de que a vida tranquila de padre rural lhe permitisse explorar sua paixão pelos besouros. mas os filósofos usam naturalista num sentido bem diferente, como o oposto de sobrenaturalista. Julian Bajani explica em Ateisme, Averi Sorte Introduction o significado do comprometimento de um ateu com o naturalismo.